Introdução Workshop 551. Remover o ato de matar do RNA do homem. Biblioteca do Conhecimento Universal. Sem patente. Iluminação é emoção. A primeira parte do ensinamento concentrou-se principalmente no fato de que, como o homem escolheu o caminho de matar outros seres, como as plantas e os animais, para obter energia deles para sobreviver, ele então assim se separou do resto do universo e da alma do Criador. Sr. Cash entrou em mais detalhes sobre como isso funciona, e o Sr. Cash nos fez perguntas sobre as origens do ato de matar para nos levar a pensar mais profundamente sobre isso. Por exemplo, será que o ato de matar começou com a alma que criou o nosso Sol? Porque essa alma teria que se elevar primeiro para poder criar um novo ciclo e, de alguma forma, ela deve ter passado essa emoção de matar por meio do RNA para o nosso Sol, que então criou a Terra a partir de seus campos e depois passou isso para a alma do homem quando ela foi criada. Portanto, quando nos elevarmos ao ponto de sermos capazes de criar um novo ciclo, também passaremos isso para nossas criações. Tudo isso foi muito bem descrito no vídeo Ciclo da Criação. Do ponto de vista humano, não sabíamos disso, e quando nossa consciência despertou o suficiente para saber que existimos, o ato de matar estava em nós como algo normal e natural. Independentemente de quem é o culpado, estamos sofrendo com o resultado disso, e agora nos foi dado o caminho para transformar essa condição. Ele fez outra pergunta, que é: será que todas as almas que foram criadas na Terra ficam isoladas do resto do universo? De certa forma, ele nos mantém em quarentena. E como fazemos assim também como quando temos um vírus, para evitar que infectemos os outros. Talvez, ocasionalmente, alguns consigam escapar, porque ele disse uma vez que as almas da Terra começaram a espalhar o ato de matar para outros planetas, mas ele não deu muitos detalhes sobre isso. E a solução não é dizer: ah, eu não vou mais matar. Isso não funcionará, porque está escrito profundamente no nível emocional do RNA da alma do homem. São necessários 20 anos de comportamento de uma determinada maneira para que essa informação seja escrita no RNA humano e passada para o DNA da criação física. Mas como isso funcionará, então, em nível solar e planetário? Parece que esse é um trabalho para seres superiores como o Sr. Cash resolverem, mas temos que participar do processo de alguma forma. Talvez um certo número de humanos tenha que se elevar a ponto de realmente saber que a matança está errada e que podemos receber energia de forma pacífica e amorosa. É nosso trabalho entender e integrar o conhecimento para que a essência de nosso RNA possa ser alterada para eliminar a matança de nossas emoções, pensamentos e comportamento. Só de ler isso, temos uma noção de quão baixos são o conhecimento e a compreensão humanos e de que estamos negando a nós mesmos a nossa verdadeira condição. E agora estamos recebendo uma incrível dádiva de conhecimento para sairmos da escuridão de nossa ignorância. Quando olhamos para o mundo, vemos muitas coisas horríveis acontecendo. É claro que também vemos algumas coisas boas, mas a tendência geral é que certos grupos controlem o resto. E se você já trabalhou na dimensão física com organizações que tentam promover uma mudança, você acaba entendendo que a verdadeira mudança é praticamente impossível, porque a estrutura não permite. E agora o Sr. Cash está nos explicando a razão disso. A partir do momento em que nossa mãe coloca em nossa boca o primeiro bocado de comida, passamos a ocupar a posição mais baixa do universo. Por dentro, nossa alma sabe que estamos matando outro ser, e isso automaticamente nos impede de alcançar o nível da alma do Criador. Não importa se você acha que por ser vegetariano você não mata. Esse é um conceito gerado por você mesmo, e não muda o fato de que o arroz é um ser vivo com tanto direito de viver quanto nós. Se entendermos que o sistema é fundamentalmente falho desde o início, não desperdiçaremos nossa vida buscando as coisas erradas. É claro que podemos aprender e crescer, e fazemos isso, mas então chegamos a um ponto em que não podemos mais crescer, porque nossa própria existência está deixando um rastro de cadáveres atrás de nós. Quando entendemos isso profundamente e quisermos mudar, a porta se abrirá, porque ela já estava aberta e esperando por nós. Mas nós temos ignorado isso e tem sido mais confortável para nós negar isso. Na verdade, ele disse, nunca tentamos realmente ir para o próximo nível e não queremos saber disso. Mas se o homem encontrasse uma maneira de existir sem matar, suas possibilidades no universo seriam infinitas. E é por isso que estamos aprendendo o processo da criação através da alma. Porque se o homem aprender a criar a próxima geração através da essência de sua alma, então desde o início ele saberá como absorver a energia do universo sem matar. Quando o homem criar crianças da alma, elas não saberão como matar ou destruir. No momento atual, aprendemos a matar com nossos pais porque eles nos alimentam com isso e acham que essa é a única maneira de existir. Mas as crianças de Mitra ou da alma sabem que o amor do Criador chove sobre todas as coisas criadas igualmente. Somos nós que colocamos um guarda-chuva e dizemos, não quero me molhar, eu não preciso da chuva. Esse é o propósito dos ensinamentos, para que possamos criar uma nova raça de homens que não dependa da fisicalidade da vida neste planeta e eles não precisarão matar para se elevar através do consumo da energia dos outros. O cenário já estará montado para que essa alma possa ir para os níveis mais elevados junto com o restante da criação na força de campo do Criador. A maneira como isso funciona é que a mãe alimenta a criança em seu ventre por meio do seu amor. Esse conhecimento está dentro de nós. Nós já o sabemos, mas somos enganados e não compreendemos. A energia do amor é fornecida à criança por meio de sua alma e ela permanece conectada a isso. Não havia necessidade de dar o peito para alimentar porque ela já estava alimentada. Quando entendermos e aceitarmos isso, não haverá necessidade de cometer todos os crimes em nome da sobrevivência e da ignorância. A criança entende e sente esse amor, e são os pais e a sociedade que precisam ser educados para o próximo nível. As primeiras palavras que a criança aprende a falar não são "eu te amo"? Agora estamos aprendendo que não são apenas palavras, mas uma energia viva. A alma da mãe ensina a alma da criança como se alimentar do amor e é sendo humilde que a criança recebe as energias e cresce por meio delas. Todas essas coisas são decididas através da estrutura da alma do homem. A alma decidiu que a criança deveria levar um ano para andar, mas a alma de outros animais decidiu que seu filho precisa ser capaz de se mover logo no momento do nascimento para que não seja assim comido por outros animais. Da mesma forma, através da alma do homem, podemos decidir ser capazes de andar logo no nascimento. Esse é o poder de nossa alma e a fisicalidade responde. Foi assim que Cristo ressuscitou o morto. Ele levou a alma e ela cuidou do aspecto físico. Da mesma forma, quando alimentamos a alma do homem, ela alimentará assim a fisicalidade. Se toda a criação saiu do próprio Criador, então será que precisamos de um homem e uma mulher para gerar filhos? O Sr. Cash diz que não, que toda alma pode criar vida a partir de sua própria alma através do amor. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. E se conseguimos atingir esse nível, poderemos criar vida na essência da alma do Criador. Essas são as crianças de Mitra. E parece que se qualquer alma atingir esse nível, poderá criar uma criança de Mitra junto com a alma do Criador. E ele convidou todos os participantes da sessão de voo de sexta-feira a dizerem que se tiverem a sensação de quererem criar uma criança de Mitra, que serão bem-vindos. Você não precisa se preocupar em como vai alimentar, educar e sustentar a criança porque ela é cuidada pela criação. Elas têm tudo dentro de si mesmas, inclusive o conhecimento da criação. E são elas que decidem se querem ou não manifestar um corpo físico na Terra. Da mesma forma que criamos crianças por meio da interação dos campos com nossa emoção, podemos mudar nossa forma para sermos o que quisermos. Podemos ser um homem, um gato, uma pedra ou qualquer outra coisa. Da próxima vez que pegarmos uma pedra para arremessá-la aleatoriamente, devemos nos perguntar quem estamos arremessando e se precisamos de fato arremessá-la. Tudo isso é feito por meio da compreensão da interação dos campos. Ele está na Terra há milhares de anos e nós podemos fazer o mesmo, mas temos que aprender a criar um novo corpo quando o nosso estiver desgastado. Talvez isso seja mais para quando ficarmos entediados com o mesmo corpo por séculos e quisermos mudá-lo assim. Porque antes o Sr. Cash disse que há uma maneira de o corpo não envelhecer. Mais uma vez, não se trata de reencarnação, que é uma teoria inventada por pessoas que não entendiam o conhecimento da criação ou os mestres contaram dessa forma porque era o que as pessoas conseguiam entender. Para realizar todas essas coisas belas, precisamos alcançar a paz mundial na Terra. Quando todas as nações chegarem à paz umas com as outras, isso destruirá o sistema de matança que criamos para nós mesmos. Os ensinamentos que ele está nos dando agora são o início desse estágio em que o homem aprenderá a usar sua alma para se alimentar e criar uma nova raça de homem que não mate. Ao participar da sessão de voo de sexta-feira, podemos usar os sistemas da Fundação Cash para elevar nossa alma e, quando conseguirmos isso, poderemos ensinar aos outros como se elevar. Somos nós que mudaremos este planeta por nós mesmos. Eles estão aqui para fornecer o conhecimento e a tecnologia para ajudar, e não para fazer isso por nós. E o dia do julgamento é o dia em que decidimos que queremos viver na dimensão da alma e, ao mesmo tempo, desfrutar da dimensão da fisicalidade. E por meio da elevação da alma do homem, elevaremos a alma da fisicalidade e nos tornaremos um ser completo que pode viver em qualquer lugar do universo. Na segunda metade dos ensinamentos, o Sr. Cash abriu uma discussão para que pensássemos sobre a origem dos pensamentos do conhecimento e como nosso cérebro processa esse conhecimento. Ele ponderou muito sobre isso, mas para nós não é tão fácil ponderar porque não sabemos muito sobre o que é a criação ou como ela funciona. Usamos a máquina do nosso cérebro, mas não prestamos muita atenção em como ele funciona de fato. Hoje ele nos deu muito mais para refletirmos. Em primeiro lugar, o conhecimento é compartilhado igualmente por toda a criação. Não há exclusividade ou discriminação e cada alma acessa as informações através da força de campo correta. Por exemplo, o Sr. Cash tem acesso ao conhecimento, assim como as crianças de Mitra, porque suas almas são puras. Ele até mencionou que há uma parte de seu cérebro que tem a força de campo que lhe permite o acesso. Mas todos nós podemos aprender a acessar esse conhecimento por meio de nossas almas. Mas um problema que temos no momento é que, por matarmos os outros, não podemos acessar o conhecimento. O conhecimento está em um lugar chamado Biblioteca do Conhecimento Universal, mas não é um edifício, é uma dimensão de campos magnéticos. Talvez isso seja o mesmo que ele costumava chamar de adquirir conhecimento por meio da alma, como quando sonhamos, por exemplo. Portanto, quando as pessoas inventam coisas, é muito provável que elas estejam realmente acessando essa biblioteca, quer elas saibam disso ou não. Então, como isso funciona? Digamos que você tivesse um grande desejo de fazer um bolo e sua intenção estivesse correta. Então, o conhecimento sobre bolos que estão nessa biblioteca chegaria até você e você poderia assim fazer o bolo. A parte interessante é que quaisquer melhorias e inovações que você fizer ao assar o bolo, como diferentes texturas, sabores e tudo mais, essas informações serão adicionadas à biblioteca para que outras pessoas na criação tenham acesso a elas e as apreciem. E o conhecimento também considera as emoções que você experimentou com o que inventou. Não se trata apenas de fatos, mas da interação dos campos magnéticos e de como eles fluem para criar essa ou aquela emoção. Além disso, o conhecimento é traduzido e convertido na forma como experimentamos as coisas na Terra. Se a invenção veio originalmente do planeta Zeus, onde não há trigo para fazer farinha, por exemplo, isso será convertido em sua experiência equivalente, e é por isso que as emoções são importantes, pois cada dimensão e planeta é criado a partir da interação dos campos com as emoções. Se entendermos esse processo, então parece que os inventores da Terra acessaram a biblioteca para fazer suas invenções e depois chamou elas, essas invenções, de suas, porque isso era tudo que podíamos entender. Mas isso nunca foi realmente deles. As melhorias são deles, mas eles não podem mantê-las para si mesmos porque isso será automaticamente compartilhado. E se você se lembra, Algumas semanas mencionamos que um ganhador do Prêmio Nobel de Física teve a sua ideia originalmente por meio de um sonho. E não é essa a dimensão da alma? É por isso que o Sr. Cash se opõe às patentes e aos direitos intelectuais, porque a ideia não foi realmente deles, e todo conhecimento pertence a toda a criação. Ele disse que por meio de certa força de campo, poderíamos ter acesso a esse conhecimento sem saber. É importante lembrar que nem todo conhecimento vem de lá, e há um tráfico de mão dupla, e podemos estar desenvolvendo conhecimento que é adicionado a ele. E se alguém em outro planeta tiver a sensação de querer se mover em um movimento contínuo, por exemplo, ele terá acesso ao conhecimento sobre motores que são fabricados aqui na Terra, e sua alma saberá que isso veio da Terra. Portanto, ainda há o reconhecimento da descoberta criativa. Mas você não pode impedir que outras almas tenham acesso a ela reivindicando uma patente universal, por exemplo. Parece que para as pessoas comuns, nosso cérebro não tem a força de campo adequada para acessar a biblioteca. Entretanto, com o uso correto dos ganhos, podemos acessá-la. E o Sr. Cash tem uma parte especial de seu cérebro que pode acessar a biblioteca e talvez outras almas especiais que estão aqui para nos ajudar também tenham o mesmo. Quando alcançarmos a paz mundial ou conseguimos elevar nossas almas antes das outras, também teremos acesso para ajudar a acelerar o processo. De forma muito humilde, o Sr. Cash disse, somos apenas professores, são vocês que têm que se elevar e depois ensinar os outros. Temos que entender que o conhecimento é livre e deve ser compartilhado com todos, e parar com essa colonização do intelecto que está ocorrendo hoje em dia por certas nações e raças. Até mesmo os mensageiros se tornaram ladrões, porque eles não deram a mensagem completa e acabaram roubando da humanidade para ter o que eles queriam para si mesmos. Para aqueles que fazem uma prática espiritual séria e tentam se iluminar para ajudar a humanidade, as informações a seguir serão de grande ajuda. Ele disse que a iluminação é um tipo de emoção a qual reagimos e que se torna um conhecimento ou um comportamento. Isso é exatamente o que acontece quando você faz uma prática espiritual intensa. De repente você tem uma experiência que você acha que é iluminação e ela pode durar alguns momentos, alguns meses ou talvez até anos. Mas se você se aprofundar na experiência, você vai perceber que ela é na verdade uma mudança de emoção. E isso muda seu comportamento ou lhe dá um conhecimento e uma compreensão que você não tinha antes. Talvez seja exatamente isso que acontecerá com toda a humanidade quando fizermos essa mudança. Nossos corpos são feitos a partir da interação das três camadas da pele e é assim que eles farão o OVNI a partir de uma mala no Irã. Ele disse que ele já foi feito, nós o temos, mas nossos cientistas precisam entender isso. O Sr. Cash sentiu a formação da nave e às vezes os outros também a sentem. E é por isso que ele está tão confiante e pronto para mostrar a espaçonave à humanidade. Mas ele também disse que precisa se preparar para a conferência para que ele possa se transmutar na nave. Mostrar a nave será uma coisa, mas ela também precisa ser pilotada. E talvez o Sr. Cash seja o único que possa pilotá-lo agora. O segredo para solidificar os campos é o sal, sobre o qual ele falou há muitos anos, mas nunca revelou o verdadeiro segredo. Cada semana está ficando mais empolgante. Os pacotes de raios cósmicos são ferramentas para a transmutação e o lugar para os buscadores de conhecimento começarem a praticar como fazer isso. Ele falou muito sobre a adição dos óculos da Fundação Cash, que foram desenvolvidos há alguns anos para formar outras gemiosidades de interações de campo magnético que podem ajudar a expandir a alma sobre a fisicalidade. Eles podem ser usados em casa, mas também durante as sessões de mensagem de voo, onde as experiências serão expandidas para novas dimensões. Se houver interesse suficiente, eles poderão abrir novamente a produção das unidades, pois elas levam vários meses para serem produzidas. Nossos ancestrais nos transmitem diferentes características de nossa fisicalidade. Dizemos que herdamos isso ou aquilo de tal ou tal avô. Mas também herdamos diferentes emoções e comportamentos que vêm por meio da alma. Carregamos a alma de nossos antepassados dentro de nós, porque estamos todos conectados e fomos criados uns a partir dos outros. Agora entendemos que as culturas que demonstram respeito aos seus antepassados, pelo que lhes foi dado, na verdade têm mais conhecimento sobre a criação do que nós mesmos, que consideramos eles como mais, sendo mais ignorantes. O próximo passo é aprender a nos alimentar do amor do Criador. Trata-se de uma energia real e não de uma fantasia. Quando fomos criados no ventre de nossa mãe, estávamos sendo alimentados pelo amor. Agora temos que reaprender isso e ter fé nisso. E uma das chaves é a humildade e a outra é o desapego. Outros tópicos desse workshop. Todas as nações deste planeta podem se levantar contra mim e contra a Fundação Cash. Elas nunca terão sucesso porque isso não é meu. É o conhecimento da criação. Há almas que corrigirão isso e protegerão isso porque é delas. Ninguém pagará 100 mil por um carro elétrico quando você pode construir o seu próprio por 50. Depois do que mostraremos no Irã. E esse carro o amará e o protegerá. E não será um perigo para a sua vida e para a vida dos outros. Como todas as células do corpo têm uma semente de cálcio, elas geralmente têm campos magnéticos mais fortes do que os emplastos de gães que as pessoas querem usar para se alimentar. Assim, em vez de ser alimentado pelo emplastro, seu corpo acaba alimentando o emplastro. Ele pode fazer uma mistura de gães para nos alimentar durante séculos. Observando as águas vivas que têm corpos transparentes, podemos ver como nossa alma viajará pelo universo. Elas giram na direção para onde querem ir, interagindo com os diferentes campos e se posicionam umas com as outras. No mundo islâmico diz que Deus disse: "Eu fiz você para gerar filhos para que eles possam me amar." Mas na verdade isso significa: "Eu o fiz para criar conhecimento e informação de modo que isso traga paz aos outros que eu criei. Seu conhecimento se torna meu conhecimento porque eu sou você." Não há hierarquia com os professores universais, todos são iguais. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop 551. A vida do homem tem uma limitação da fisicalidade, mas a vida da alma do homem não tem dimensão de fisicalidade e não termina. Ela sempre se converte em outra coisa, se amalgama ou inicia uma nova vida. Mas quando começa uma nova vida, será que ela mantém as lembranças de quando estava no corpo do homem? O que permanece impresso nessa alma? Os raios do sol se tornam parte de nós. Mas de quem era a alma desse sol antes dele se tornar a semente dessa estrela atual? A estrela que levou à criação dos planetas e depois do homem e do restante da criação neste sistema solar. Sempre pensamos no que nossa alma vai se tornar, mas é a alma que se elevou o suficiente para se tornar a semente do nosso sol e seus raios que se tornaram nós. Não há outra verdade além dessa. Quando nossa alma se posicionar no mundo da criação, no universo, no únicos, que tipo de estrela faremos? E que tipo de criaturas de vida sairão dela? É importante saber que transferimos energias e emoções para nossas criações. O homem é como é hoje por causa do que foi refletido por meio da alma de sua estrela em suas emoções. Nossa alma é nosso ser e é um reflexo da alma que criou o nosso sol. Como sempre dizemos, eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Ela não vem de câmeras ou espelhos, apenas da coleta dos campos. O homem aprendeu sobre o DNA e o RNA. Nossa vida física representa o DNA de nossa estrela e o RNA é a alma dela. Será que eles estão dentro de nossa alma? E nossa alma é um reflexo de sua emoção. E será que a alma que criou nosso sol era uma alma boa? O impulso dela está em nossas emoções e todos os planetas e criações desse sistema solar terão a essência dessa alma neles. Então um dia nossa alma, se tiver reunido energia suficiente no universo, será um sol em si, cujas emoções serão refletidas em suas próprias criações. Ela passará para si mesma por meio de seu RNA e campos magnéticos da força de si mesma e refletirá de volta para si, criando assim vida, como a que temos na Terra. Ela não será necessariamente como um ser humano, mas carregará a memória da vida terrestre como parte de seu RNA. Essa é a verdade sobre a realidade da criação. Recentemente, nossa ciência foi capaz de desenvolver tecnologias que nos permitem enxergar no escuro. Eles chamam isso de óculos de visão noturna. E agora podemos ver à noite. Além disso, tecnologias como as novas câmeras e telefones celulares nos permitem observar quando a energia do corpo ou da alma do homem é liberada. E se tivermos conhecimento suficiente, poderemos rastrear para onde ela vai, como se estivéssemos seguindo uma fumaça. E o que encontraremos? Muito provavelmente o local onde ela aterrissa e como ela se posiciona numa grave. A que criações isso levaria com o tempo? Ela criaria outro ciclo de vida? E como ela tem a memória, a emoção e a impressão digital da época em que era um homem, será que ela criaria outro ciclo de matança como na Terra? A maior pergunta que podemos fazer é se o Criador e o mundo da criação isolam ou não todas as almas que foram criadas neste planeta, porque todas elas podem começar a matar novamente. Agora eles estão tentando lidar com esse vírus, chegando à fonte e erradicando a matança do RNA genético deste planeta. Mas e a alma do Sol, que veio da mesma posição? O que acontece com essa raça? É por isso que temos que mudar o homem por dentro. O homem tem que perceber que pode usar as energias diretamente do universo e não pegar os pacotes que o universo cria. Então ele poderá criar novos ciclos de vida no ponto de maturidade de sua alma. O crime do homem é que ele não permite que o processo natural ocorra. Quando homens e animais morrem naturalmente, e quando sua alma parte, a fisicalidade tem uma forma de energia que o homem pode consumir. Em vez disso, o homem tem matado as plantas e os animais antes que eles atinjam a maturidade. E é nesse ponto que o homem precisa entender o processo da criação. Continuamos falando sobre onde nossa alma irá, mas e de onde vieram os campos da alma? Não haveria ouro na Terra a menos que os campos do Sol interagissem com os campos da Terra e, por meio de condições, manifestassem assim ouro físico na Terra. O mesmo acontece com o homem. Seria possível para o homem no futuro deixar uma marca em sua alma? Para que mais tarde assim possamos dizer que esta é a alma do Pai ou de quem quer que esteja em outra posição no universo. Falamos sobre emigrar para outros lugares neste planeta. Será que construiríamos muros para impedir que outros se desloquem? Fizemos de tudo neste planeta para criar fronteiras e dividir uns aos outros. Mas a vida da alma na criação não tem fronteiras. Não há restrições, exceto pela força dos campos que cada alma carrega. O propósito desse ensinamento sobre a alma do homem é que entendamos que quando a alma mata, ela não pode se elevar para alcançar a força da alma do Criador. O homem se bloqueia por meio de seu comportamento desde o momento em que nasce. Ele se impede de chegar a esse ponto. Entretanto, quando criarmos as crianças de Mitra e as crianças da alma do homem, elas não dependerão da fisicalidade da vida neste planeta. Elas não terão de matar para se elevar. O cenário já estará pronto para que essa alma possa ir para o ponto mais alto e alcançar o nível do restante da criação na força de campo do Criador. Somos acorrentados no nascimento para não conseguirmos nos elevar a um nível mais alto, porque somos transformados pelo primeiro pedaço de carne ou qualquer outra coisa que comemos. Sabemos dentro de nós que estamos matando outro ser. É como se o primeiro bocado de comida tivesse nos transformado na casta mais baixa do sistema indiano. Automaticamente, nosso próprio comportamento nos colocou em uma classe que não pode alcançar a elevação. É por isso que estamos ensinando a vocês sobre o processo da criação por meio da alma. Porque se o homem aprender a criar sua próxima geração por meio da essência de sua alma, então ele não saberá como matar ou destruir. Desde o início, ele sabe como absorver energias dos recursos do universo sem precisar matar. O amor do Criador chove sobre todas as coisas criadas da mesma forma. Somos nós que colocamos o guarda-chuva e dizemos: "Ah, não quero me molhar, não preciso da chuva." Fomos educados para matar por nossos pais e eles nos alimentam com isso. Mas depois negamos isso para nós mesmos e não queremos saber mais sobre isso. O homem nunca se esforçou para tentar ir para o próximo nível. Ele nunca pensou em como seria se não matasse ou destruísse outro pacote de energia de plasmas, o que chamamos de fisicalidade, ou a alma de uma entidade. Se o homem parar de matar, as possibilidades são infinitas. Ele poderá expandir sua alma. E ao matar, ele cria uma prisão de sua própria fisicalidade ao seu redor. Ele fica preso em sua própria dimensão. Se ele receber essa energia do universo, ele terá uma dimensão da fisicalidade e o universo se tornará sua ostra. Todo o propósito desses ensinamentos é que você aprenda a criar crianças de Mitra por meio da interação da alma. E desde o primeiro momento da vida, você ensinará os seus filhos a receber energia de você por meio da alma. Assim, você não precisará ir à mercearia para comprar carne, arroz, pão e o que quer que seja como alimento para poder alimentar o seu filho, acabando com outra vida. Nós já sabemos como fazer isso, porque nascemos com esse conhecimento. Fomos enganados para não entender isso. Chamamos isso de amor. É o amor da mãe, e por meio de sua alma ela pode alimentar o seu filho, e então a criança não precisa matar para obter energia. Esse é o próximo nível de educação do homem. Seu filho já sente e entende seu amor. Ouvimos nosso filho dizer, eu te amo papai ou eu te amo mamãe. Eles sentem o amor com 1 ou 2 anos de idade. E as primeiras palavras que a maioria das crianças aprende a falar são eu te amo. Se pudermos alimentar nossos filhos com esse amor, não precisaremos mais cometer crimes. Não pegamos uma arma e vamos matar. E não colocamos o que matamos na boca deles. Em vez disso, damos a eles a essência da criação. E é aí que vem o ponto de virada. E é a razão pela qual ensinamos tudo isso sobre viagens espaciais, OVNIs e transmutação. Queremos fazer com que vocês vejam que podem criar filhos que podem me amar. Porque se eles entenderem a linguagem de me amar, então eles não cometerão os crimes de matar, o que acaba os distanciando de mim. A cor da pele, a raça, a religião e o credo não entram em jogo. Porque a alma é criada dentro do corpo do homem e é alimentada por esse canal de amor. Você a alimenta e a ensina a amar, então ela já aprendeu no útero a se alimentar. Então ele não precisa pegar o seio da mãe para se alimentar. A mãe já se conectou por meio da interação das almas. Ela ensinou a alma que quando ela sair, ela não precisará matar. Porque a criança reduz as energias e usa as energias em si mesma e no ambiente para poder criar. Por ser humilde, a criança recebe as energias e cresce com isso. Um filho do homem leva 1 ano para aprender a andar, porque o homem decidiu fazer isso dessa forma por meio de sua alma, pois ele precisava confirmar a sua existência. Entretanto, os filhos de animais da selva ou da savana aprendem a andar poucas horas depois que nascem. Para sobreviver, alguns podem andar no momento do nascimento. Podemos mudar isso na estrutura da alma do homem. Então, ensinaremos nossos filhos por meio de nossa alma, e eles não precisarão matar. Eles andarão assim que nascerem por meio do movimento da alma do homem. Não é por meio das pernas físicas, seguindo. Precisamos interagir com a alma, e a fisicalidade se move, sim. Foi assim que movi as mãos e as pernas de Naomi por trás do vidro. Eu fiz isso sem tocá-lo fisicamente. Isso foi feito por meio da alma. Esse é um dom que todos nós temos. Dizemos que Cristo ressuscitou o homem morto, mas ele ressuscitou a alma, e a fisicalidade andou através da alma. É isso que queremos dizer com o fato de que podemos alimentar a alma e a alma alimenta a fisicalidade, de modo que ela não precisa matar. Ela assume a forma do tempo, do lugar e da posição, naquilo que ela gosta de ser. Em 1 minuto, ela quer ser um homem, em outro, um animal ou até mesmo uma pedra. Tudo isso está ao alcance de nosso controle. Pelo mesmo princípio, você não precisará estudar durante anos para entender algo. Ao usar os mesmos canais que usa para se alimentar, você também recebe educação instantaneamente. Você recebe a energia e o conhecimento da criação. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, não na dimensão física, mas também no conhecimento. O mesmo acontece com o amor e com todas as emoções dentro de nós mesmos. Foi o homem que se degradou a esse nível. Então você verá que não importa a sua idade, se você tem 18 ou 80 anos. Se você chegar a esse ponto, você pode criar a vida na essência da alma do Criador. Você pode criar uma criança com a alma de Mitra dentro da dimensão da fisicalidade. Não é necessário um homem ou uma mulher para criar vida. O Criador não criou todos nós a partir de si mesmo? Ou quem é a parceira dele, então? Então você entenderá que não entendemos muito sobre o que achamos que entendemos. Não entendemos como fomos criados, ou como nossa criação pode mudar de acordo com a emoção dos campos da alma do homem. Muitas vezes eu tentei ensinar isso a vocês usando diferentes jogos e diferentes partes. Talvez agora vocês entendam. E é por isso que estabelecemos o Conselho Universal por meio da essência da conexão com a alma. O conhecimento ou o desejo, como vocês dizem. Na verdade, não é um desejo. É a energia da criação da paz dentro do homem. É para o homem aprender que existe outra dimensão e que não é necessário contato físico. Você cria uma criança ou qualquer coisa por meio da interação dos campos da alma. Se algum de vocês deseja ter um filho, você pode criar essa criança, alimentá-la e permitir que ela tenha sua própria existência. Compreender isso os leva a uma nova dimensão, onde nem mesmo o alimento da fisicalidade é necessário. A vida será eterna. Você apenas troca suas roupas. Quando as roupas ficam gastas, você as troca. A fisicalidade tem uma dimensão neste planeta. A alma é levada para outra dimensão. Se você quiser ficar aqui por 1.000 ou 10.000 anos, você é muito bem-vindo. Tudo o que você precisa fazer é trocar suas roupas quando elas ficarem um pouco empoeiradas e velhas demais. E não é isso que estamos fazendo há milhares de anos do homem? 1.000 anos não são nem mesmo 1 segundo na escala de tempo da criação. Ainda temos milhares de anos universais para viver, não os anos do homem. Se você disser que 1 ano é a rotação da Terra voltando ao mesmo ponto, então, se você fizer isso para o centro do universo, serão milhares de anos para fazer uma rotação. Vivemos por milhares de anos no ciclo do universo. Então você entende como é insignificante o tempo de vida do homem. Não é nem mesmo 1 segundo na vida do ciclo do movimento universal. Há outro ponto a ser considerado. Será que a alma viaja na mesma dimensão? E como as almas interagem umas com as outras? Eles têm aqueles aquários enormes com águas vivas nos parques marinhos, né, no Sea Park, quando você vai visitá-los. Afaste-se um pouco e observe as águas vivas ali, pois elas giram em uma direção que vai do topo ao fundo do aquário, mas elas não têm nenhuma fisicalidade tangível real e podemos ver através delas. Não é assim a alma do homem? Não é assim que a alma do homem se comporta? Não é assim que a contribuição dos campos do universo permite que nossa alma seja dinâmica dentro da estrutura da criação do universo? Se você escolher uma das águas-vivas para observar, você verá como sua alma viajará na dimensão da criação no únicos. Você ainda toca, ainda vai para o centro, ainda vai para o limite e ainda está em toda a parte. Isso depende de como os outros o acomodam e de qual é o seu desejo. Você nunca verá as águas-vivas batendo umas nas outras. Todas elas sabem sua posição e distância porque estão se posicionando em Mahgrav, por meio das emoções e sentimentos de suas almas. Então você pode se fazer esta pergunta: onde e como você quer estar no universo? E como pais, vocês preferem criar uma criança na dimensão da fisicalidade ou querem criar uma criança nos campos do universo como uma alma de Mitra? Então vocês terão que nutri-la e ensiná-la os caminhos de Mitra. Você acha que você amará os filhos da alma de forma diferente dos filhos da fisicalidade? Ou você sentiria inveja deles porque você não pode viver como aquele que você criou? Porque eles estão desapegados da fisicalidade. Ou você aprenderá com eles como se desapegar da matança e da destruição? É assim que o mundo da criação funciona e foi planejado. Ensinamos aos nossos filhos, por meio de nosso comportamento, se eles se tornarão ou não uma máquina de matar desde o nascimento. A sociedade considera crime se matarmos outro ser humano. Mas não há problema se matarmos uma vaca, uma ovelha, um pássaro ou grão de trigo e arroz. De certa forma, nós nos tornamos criminosos dos criminosos e decidimos quem vamos punir. Se você mata outro ser humano, nós o matamos. Mas se você mata um cordeiro ou uma vaca todos os dias, então você é um homem bonito e nós o chamamos de açougueiro. Quantos açougueiros colocamos na prisão? Agora você entende. Somos nós que temos que mudar nosso entendimento da criação e, quando entendermos, poderemos mudar o mundo da criação para nós mesmos. Classificamos o assassinato e atribuímos a ele valores diferentes dentro da estrutura da vida física do homem. Se o homem atira em outro homem, ele é um assassino. Mas se ele atirar em um animal, teremos orgulho porque ele é um caçador. Podemos fazer com que desde o nascimento não precisemos matar. E se o caçador aprendesse a amar o cervo por dentro e a apreciar assim a sua existência? Então eles poderão aprender a viver com o amor um do outro. Chegará o momento em que o homem aprenderá que é um criminoso em ambas as direções e dimensões. É por isso que temos que aprender a transmutar e usar os campos do universo. A diferença é que o estado de matéria do universo reuniu vida. Matar qualquer forma de vida deveria ser a mesma punição. É por isso que precisamos primeiro da paz mundial neste planeta. A paz destruirá o sistema de matar. O homem olhará mais profundamente em seu interior e encontrará uma maneira de não matar. Recentemente, seres humanos descobriram um novo truque para enganar a si mesmos. Eles dizem que são vegetarianos e veganos, mas na verdade eles estão matando mais vidas em sua panela na forma das almas do arroz, do trigo e de tudo mais. Criamos outra mentira para nos sentirmos bem conosco. É por isso que precisamos aprender a criar crianças da alma por meio do eto de Mitra. Assim, essa criança nunca cometerá um crime. Será uma criança perfeita. Ela caminhará neste planeta e será amada por todos os cidadãos, seja um gato, um cachorro, um homem, uma mulher, um presidente, um fazendeiro, uma cobra ou o que for. A primeira dessas crianças já está entre vocês. Cabe a vocês descobrirem como viver o caminho. A semente da criação e da compreensão está dentro de você. É você quem tem que iluminá-la. Cabe a você entender o processo. Cabe a você ser capaz de traçar as linhas. E não é por país, raça ou religião. Você tem que traçar a linha e decidir não consumir outras vidas e pegar apenas o que foi dado. Esse dia é o dia do julgamento, quando você julgará a si mesmo e decidirá que vida você quer viver, a física ou a na dimensão da energia. É você que entrará essa mudança. Você não precisa de profetas e não há nada a temer, nem promessas a esperar. Esse é o ponto em que você atinge a maturidade. É o ponto em que você entende a verdade sobre a criação e não a falácia que o homem inventou sobre seu próprio Criador e a criação. Nós confundimos tanto essa coisa e turvamos tanto as águas que nem mesmo entendemos a nós mesmos ou a nossa posição. É tão confuso que simplesmente fazemos o que queremos e depois encobrimos tudo sob a bandeira da ignorância. Espero que vocês entendam o que isso significa. Estamos no início do processo de ensinar ao homem como usar a sua alma para se alimentar e como usar sua alma para criar uma nova raça de homens, uma que não mate. Na sessão de voo de amanhã, vocês terão a primeira amostra disso. Eu o levarei ao ponto onde você terá que decidir. É bom transmutar, mas o que acontece quando você chega lá? Você vai começar outro caos? E ser outro sol que leva a mesma criação da vida que temos na Terra? Ou você vai criar uma vida de perfeição? De certa forma, estamos nesse momento. Será que continuamos com a forma como a fisicalidade programou o DNA e o RNA para depender da destruição de outras vidas? Ou mudamos nossa estrutura de compreensão e passamos para outra dimensão onde não precisamos matar para viver, mas sim pegar o que nos é dado? Na transmutação de amanhã, alguns de vocês poderão ver algo totalmente diferente do que estão acostumados. Pode haver emoções que nunca foram aparentes para vocês e a compreensão de uma nova dimensão. Se algum de vocês quiser criar uma criança de Mitra, seja bem-vindo. É você quem deve decidir, mas não é na dimensão da fisicalidade, é na dimensão da alma. Não há limitação na fisicalidade do homem, pois ela pode ser reabastecida a qualquer momento por meio da elevação da alma do homem, quando ela eleva sua própria alma da fisicalidade. Será interessante ver quantos de vocês amanhã chegarão a esse ponto. E quando voltarem, vocês gostariam de aceitar a dimensão da fisicalidade ou se tornarão professores para que os outros aprendam a elevar suas almas? Estamos aqui apenas facilitando. É você quem tem que se educar. Nós somos a biblioteca com todos os livros. É você quem tem que pegar o livro, lê-lo, entendê-lo, digeri-lo e viver de acordo com ele. Você vive de acordo com suas regras e as de mais ninguém. Não há medo e não há punição. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 551. O novo canal do YouTube foi lançado e é um canal separado. Esse canal é estritamente para os ensinamentos da Fundação Cash e deixa de fora as outras partes. Ele está organizado para se concentrar na tecnologia e é voltado principalmente para as novas pessoas que estão chegando. Começamos a trabalhar em um nível internacional diferente e isso faz com que muitas pessoas novas vejam o que é a Fundação Cash. A equipe por trás disso está tentando tornar a tecnologia acessível a todos. E muitos buscadores de conhecimento novos têm dificuldade com ensinamentos de 3 a 4 horas. É demais para eles. Este canal tem vídeos curtos de ensino de 10 a 15 minutos cada. Isso trará o conhecimento de uma forma muito rápida e compreensível. Parte da educação brasileira já está lá e parte do ensinamento da Fundação Cash. Também estamos tentando traduzir diretamente para outros idiomas. Haverá sessões sobre a alma, transporte, transmutação e outras coisas. E quando você entrar nisso, nesse canal, você não vai se perder. A equipe construirá isso sessão por sessão. Isso levará anos para ser construído, não será feito amanhã. Eu mesmo comecei a usá-lo esta semana. Ainda há um número muito limitado de vídeos, mas é o suficiente para dar uma olhada na Fundação Cash. Precisamos ter muito cuidado com os vídeos que adicionamos ao canal para que eles não violem direitos autorais nem infrinjam músicas e outras coisas. Os materiais que são gratuitos para uso privado, às vezes eles não são gratuitos para uso público e precisamos saber diferenciá-los. É para o nosso conhecimento puro sobre o plasma e será usado para promover os testes de voo em preparação para a conferência no Irã. Publicaremos todas as novas informações aqui. Faremos isso em vez de termos os dias de blueprint. Manteremos alertas regulares sobre o que estamos fazendo em pesquisa. Este será o canal para saber o que está acontecendo na Fundação Cash. Eu espero que vocês gostem e que isso traga uma nova dimensão aos ensinamentos. Não queremos inundar este canal para que ele não fique saturado. Pergunta para o Sr. Cash. A informação é uma dimensão? Porque para a criação, primeiro precisamos da informação do processo de criação. Por exemplo, a criação do tempo e do espaço precisa ter primeiro essa informação. A informação de todas as criações vem primeiro? O Sr. Cash responde. É a história do ovo e da galinha, não é? Mas dessa vez é mais definido. Sabemos qual parte do ovo. A informação faz parte da estrutura da comunicação. Todos nós a recebemos. Depende de como nos comunicamos com isso e como usamos essa comunicação. A comunicação é a espinha dorsal da criação. Até mesmo os pensamentos, até mesmo a iluminação é o processo da criação. A iluminação é um tipo de emoção, a qual reagimos e que se torna um conhecimento ou um comportamento. Essas são as coisas que não consideramos como emoção, mas fazem parte dela e o mesmo acontece com o conhecimento e a informação. Tenho refletido sobre isso desde muito jovem. De onde vêm as informações e o conhecimento? É o processo natural de 2 mais 2 igual a 4? Ou temos um 2 que é o nosso pensamento e o outro 2 vem da emoção ou do conhecimento do universo? Ou estamos conectados às informações ou criamos essas informações que fazem com que o segundo 2 seja igual a 4? Dizemos que a necessidade é a mãe da invenção, mas qual é a mãe da informação? Como nosso cérebro se conecta para levar a essa informação a novos pensamentos e a um novo entendimento? O homem ainda não desvendou isso. Em vez disso, o que ele fez foi colocar isso como direitos intelectuais ou chamá-lo de meu pensamento. Mas é um bando de células cerebrais, é um bando de campos magnéticos que chamamos de células cerebrais que estão grudadas umas nas outras. Como elas se conectam umas às outras e chegam a determinadas conclusões e conjuntos de informações? Como é possível que essas informações não tenham barreiras como a linguagem? E quando elas chegam até nós, tornam-se nossa língua. Nós a vemos e sentimos no nível de compreensão que chamamos de nossas informações. Se você fala dois idiomas, às vezes isso chega até você. E como meu cérebro muda automaticamente de um idioma para outro? Sonho em um idioma, falo em outro idioma e desenvolvo uma tecnologia em um idioma ou outro. E como nosso cérebro processa esse conhecimento? Se eu tivesse ficado em apenas um idioma, será que eu teria recebido essas informações? E de onde vêm essas informações? O que é intelecto? A informação se torna um intelecto? Como nossas células cerebrais se conectam para criar um intelecto? Na calculadora você coloca 2 e 2 e obtém 4. Mas ainda não construímos um computador que funcione como o nosso cérebro, então poderemos ver como ele funciona e cria assim um intelecto com essas informações. Como ele cria essas informações? Essas informações estão no acervo universal do conhecimento? E por meio de certas forças, temos acesso a elas sem saber? E nosso conhecimento é adicionado ao acervo do conhecimento universal? Nem todo conhecimento vem de lá. É um tráfico de mão dupla em que o conhecimento entra e sai. Por exemplo, nosso conhecimento sobre a fabricação de motores e rodas também foi inserido no conhecimento universal. E se alguém em outra parte do universo quiser pensar se pode ir mais rápido e fazer isso continuamente, se ele entrar no conhecimento universal, ele poderá acessar o conhecimento que veio da Terra. A alma sabe que esse conhecimento veio da Terra, e o cara do outro planeta o pega, fica iluminado e inventa a roda. Ainda não entendemos essa parte do conhecimento. Refleti muito sobre isso e essa é uma das razões pelas quais eu me oponho ao patenteamento, aos direitos intelectuais e à falácia de que todas as informações na nossa cabeça são nossas. Como nossa alma e nosso cérebro obtêm tantas informações? Nós as criamos por meio da interação dos GANs e com esses GANs. E como esses GANs, na verdade, descobrem as informações? Nunca entendemos que estamos trabalhando por meio dos GANs em nosso cérebro, mas agora entendemos. Será que temos uma conexão de campo magnético com o conhecimento universal, o banco de tecnologia e informação, que então se torna parte de nós? Então analisamos e comparamos com o que entendemos neste planeta, criamos uma versão para a Terra disso. Então, para os outros que não alcançaram essa força de campo da conexão, parece que somos gênios para eles. E é por isso que continuo dizendo que somos professores universais. Temos acesso a essa biblioteca de conhecimento universal. Não precisamos fazer muito, porque temos a chave da biblioteca. Na estrutura do meu cérebro, há uma parte que tem uma força de nível de campo conectada à força do conhecimento universal nessa biblioteca. Não é um edifício, é uma coleção de campos. Quando você pergunta sobre agricultura, a resposta que eu lhe dou vem desse conhecimento. O mesmo acontece com a alma, energia e tudo mais. Mas cabe a você converter esse conhecimento na dimensão física do ser humano. Eu tenho acesso a essas informações por meio da força de campo da alma. Se você observar cuidadosamente meus ensinamentos, você verá que eles são como o currículo que você recebe em uma escola. Volte aos 10 anos de ensinamentos e você verá que no ano 1 ensinamos isso, no ano 2 ensinamos aquilo e no ano 3 o mesmo. Mas no quarto ano me referi ao primeiro ano quando disse a vocês o que iríamos ensinar. Não somos gravadores, temos acesso ao conhecimento e podemos explicá-lo. O homem ainda não aprendeu a fazer isso. Até cerca de 50, 100 anos atrás, a maioria dos mulás, sacerdotes cristãos e até mesmo muitos rabinos não tinham nenhuma educação. Alguns memorizavam o Alcorão ou a Bíblia e outros fingiam estar lendo. Por exemplo, no Irã, a sua educação era ouvir um mulá ler o Alcorão, e você não aprendia matemática ou física. Se você não soubesse ler, como você poderia saber se o cara estava lendo a coisa certa ali? Mas hoje temos a capacidade de nos conectar com o conhecimento universal. E é por isso que promovemos a transmutação, porque você pode ter acesso à mesma iluminação. Você diz que foi a este planeta e viu coisas, ou se tornou uma sereia e assim por diante. É por causa da liberdade dos campos da alma que você está tendo acesso às informações universais. Mas você não consegue descrever isso como um conhecimento. Então você diz que foi para esse ou aquele lugar. Essa é a capacidade do que o seu cérebro pode entender e as pessoas ao seu redor podem compreender também. Isso se encaixa no entendimento delas. Aqui o Sr. Cash falou sobre o mundo islâmico, onde havia pessoas chamadas Hafiz que vinham e liam ao Corão para você. Eles memorizavam ouvindo outra pessoa ler para eles. Assim, se essa pessoa cometesse um erro, o aluno memorizava o erro e o transmitia aos outros. Na maioria das vezes, eles mesmos não sabiam o significado do texto. De certa forma, isso também protegia a estrutura religiosa dominante, porque ninguém podia questioná-los. E o mesmo aconteceu na Igreja Católica. Quando aprendemos a acessar o conhecimento universal e o usamos para fazer algo, por exemplo, um bolo, essa informação não pertence mais a nós. Ela realmente se torna o bolo do universo, porque o conhecimento veio do universo. Queremos pensar que ele é nosso. No momento em que falamos e entendemos algo, criamos um campo magnético e eles estão conectados em todos os lugares a tudo. Então, como as patentes e os direitos intelectuais podem ter algum significado? Mas nas últimas centenas de anos, o homem fez com que fosse assim. De onde vem a informação e o que ela faz comigo? Se você aprendeu a fazer um bolo e acrescentou algo novo a ele, como uma nova textura, sabor ou qualquer outra coisa, então a emoção da alegria que isso lhe proporcionou fica registrada e se torna parte de sua alma. E isso agora se torna parte do conhecimento universal na biblioteca. Quando alguém de outro lugar do universo ou de outro universo vê o que para ele é como a nossa farinha, e em sua emoção de querer fazer algo com ela tem acesso ao conhecimento do que você já fez, então ele faz assim o equivalente ao bolo. No mundo islâmico, eles dizem que Deus disse: "Eu fiz você para criar filhos para que eles possam me amar." Mas na verdade significa: eu fiz você para criar conhecimento e informação para que isso traga paz aos outros que eu criei. Então não há limitação de amar. Em vez disso, o conhecimento e a emoção desse conhecimento são compartilhados e se tornam o conhecimento de todo o universo. Seu conhecimento se torna meu conhecimento porque eu sou você. O homem precisa de tempo para entender isso. E é por isso que nos opomos ao registro de patentes. Mas estamos usando as patentes para alcançar o maior número possível de pessoas. O homem criou as patentes como uma ferramenta para roubar uns dos outros. E nós estamos usando essa ferramenta para ensinar vocês a não roubar. Eu debati isso com o Dirk Lawrence sobre submeter uma patente. Quando eu entendi o poder da patente, nós a registramos e começamos a disseminar o conhecimento o mais rápido possível. Fizemos isso abrindo a patente e fornecendo conhecimento a todos. Mas na realidade, a patente não pertence mais à humanidade, ela faz parte da Biblioteca Universal do Conhecimento, aberta a todas as almas do Únicos. Você acessa informações por meio de sua alma e por meio da interação de campos de sua condição de seu conhecimento. Então, à medida que você cria um novo conhecimento com isso, isso se torna parte do total de informações da biblioteca. Quando você transmuta, não é só porque sua alma vai para outro lugar que suas informações vão junto com ela. Não se trata de exclusividade da fisicalidade. Eu comparo isso ao modo europeu moderno de viver e criar os filhos. Antigamente, costumava ser só um pai e uma mãe. O pai trabalhava e sustentava a criança até que ela tivesse idade suficiente para cuidar de si mesma. Agora na Europa, toda a nação apoia a criação dos filhos. Eles têm agências de proteção à criança e você recebe pagamentos do governo para ter filhos. Eles pagam pela educação da criança e tudo mais. Hoje em dia, basta dar à luz e a nação e todo o continente cuidam para que ela cresça bem. Agora as crianças são propriedade de toda a Europa. Os pais agora têm apenas a chave da casa e as crianças na casa para e as 500 crianças ali na casa pertencem a todo o continente. Isso se tornou uma paternidade coletiva, mas nós encobrimos isso com nomes diferentes. O conhecimento dessa criança pertence coletivamente, por exemplo, à Alemanha, e a União Europeia utiliza. O mesmo ocorre na estrutura maior da criação. Somos filhos do Criador e nosso conhecimento pertence a todo o universo, à totalidade da existência. E isso não é uma exclusividade, porque no universo não há corpo físico para restringir isso. É o que eu chamo de infância social, que foi estruturada na Europa. Pagamos aos pais para que cuidem das crianças, e o conhecimento é compartilhado e cada um usa o que precisa de acordo com que sua cultura, mas em essência, é o mesmo conhecimento. É assim que funciona no universo. Quando você entende algo, esse conhecimento não é mais seu. Ele pertence coletivamente à biblioteca de conhecimento universal. Cabe a você acessá-lo. E à medida que você recebe mais conhecimento, seu nível aumenta e você tem acesso a níveis mais elevados de informação. O conhecimento sai e cria, e à medida que você cria algo a partir desse conhecimento e acrescenta ele, ele se expande e se torna parte disso. Na Terra estamos acostumados a fazer uma biblioteca e trancá-la. Você não quer entender que por meio da alma e da interação dos campos, você está conectado à biblioteca do conhecimento universal. Você negou a si mesmo o acesso a ela, matando e criando condições que a emoção do universo não aceita, como o ciúme e outras coisas. Gostamos que tudo seja virgem e tocado e queremos ser os primeiros. Mas não entendemos que nunca fomos os primeiros, sempre fomos todos nós. Nunca foi só eu. Quando entendemos isso, será muito fácil trazer à tona as crianças de Mitra, porque elas têm acesso à biblioteca do conhecimento universal da mesma forma que eu. E elas têm acesso a toda a energia universal, portanto, não precisam matar. Falamos sobre ir a Londres e elas falam sobre ir à Lua, a Marte e a outros planetas. Elas estiveram no céu e tudo mais. Quando não entendemos, dizemos que elas são loucas. Elas nasceram como cidadãs do universo. Quando estão neste planeta, comportam-se como o restante de nós para que não sejam destacadas e estigmatizadas. Quando vão para Marte, vivem como marcianos. Essa é a beleza das crianças de Mitra. Elas são uma criação da alma. É informação ou é iluminação? Cabe a você elevar e conectar as duas partes. Se você se desapegar, você pode deixar sua alma ser livre. Parcialmente o desapego lhe dá acesso à biblioteca do conhecimento universal. Isso não é exclusividade de Merankesh. Nós somos professores. Não trazemos nenhuma mensagem. Aqueles que são mensageiros são os ladrões, porque eles não trouxeram a mensagem completa. Quando eles tiveram acesso ao conhecimento, eles roubaram outras coisas que lhes convinham. Será que a informação que você recebe é sua? Ou por meio da ação dos campos, você cria uma nova dimensão com ela? Em um futuro muito próximo, os buscadores de conhecimento que entenderem a ciência farão computadores a partir de GANs. Esses computadores serão uma entidade viva, e se você colocar todos os servidores de computador que existem hoje neste planeta ali dentro, eles caberão em um micromilímetro do computador de plasma. Eu trouxe os GANs para o futuro da humanidade e para acrescentar ao conhecimento do universo. Eles servem para entender os cantos básicos da criação na conexão de energia, plasma e campo magnético. Seu corpo neste planeta precisa de cálcio para se estruturar e se tornar um cérebro. Quando você faz GANs, você está conectado à energia universal e esse plasma carrega a conexão da mesma forma que sua alma faz com todas as informações do universo. Com o tempo, quando vocês entenderem, vocês descobrirão que eu dei a vocês o presente da criação do Criador, mas vocês ainda estão surdos para isso. Todas as nações deste planeta podem se levantar contra mim e contra a Fundação Cash, mas elas nunca terão sucesso porque não é meu, é o conhecimento da criação. Há almas que colocarão isso em ordem e elas o protegem porque é delas. Mas vocês não entendem e dizem que ele nos deu uma grave, isso e aquilo. Mas vocês nunca entenderam para que ele serve. Vocês nem sequer contemplaram um bilionésimo do que os gãs servem. Então é uma informação. Seu cérebro não pode fazer isso. Mas por meio da estrutura dos gãs, será que você pode acessar o conhecimento universal? Sim, você pode. E será que isso se tornaria o conhecimento de todos? Então, como você pode patentear o conhecimento? É como se na Terra te fizéssemos as fronteiras. As patentes são as fronteiras do intelecto. Criamos armas para impedir que qualquer outra pessoa tome o que é meu, ou assim pensamos. Eu chamo isso de colonização do intelecto. Aqueles que estão se beneficiando disso o protegem. Aqueles que entendem que isso é um abuso lutam contra isso. Mas você não precisa lutar, porque o conhecimento é livre e você mesmo pode acessá-lo. Você recebe o conhecimento livremente e o conhecimento que você acrescenta a ele se torna público para todo o universo. Mas se você abusar dele, você o perderá. Então quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Essa informação é sua ou já fazia parte da biblioteca do conhecimento universal? Porque sabemos que o plasma e os campos magnéticos que criaram nosso plasma estão conectados a todas as células do universo. Então temos acesso a isso e ainda assim afirmamos que é nosso. Talvez colocamos um pouco dele em nós mesmos, e os outros podem assim usá-lo. O senhor quer que conte uma história pessoal sobre o fato de seu avô ter sido ensinado a ler o Alcorão pelos mulatos. É assim que o conhecimento tem sido abusado, especialmente em nome das religiões. As pessoas que não entendem o que estão ensinando aos outros abusam deles, porque os outros acreditam que eles entendem. Mas hoje em dia eles enviam mulatos e padres às universidades para educá-los. Precisamos ensinar o homem a se educar e não apenas a seguir as coisas cegamente. Desta vez educamos a alma para ter acesso ao conhecimento universal e à essência da criação, que é o Criador. E nós somos apenas professores. Trazemos a mensagem para que você a compreenda e depois cabe a você educar os outros e ninguém mais. Você tem que ensinar a si mesmo a maneira correta, mas todos entenderão de acordo com sua própria capacidade de compreensão. Somos nós que temos que nos entender. Não nós tentando forçar os outros a entender o que não entendemos ou entendemos errado. Isso nos dará acesso ao conhecimento universal e às informações. Pergunta para o Sr. Cash. Há muitas espaçonaves neste universo e possivelmente no único que tem uma proteção dinâmica de camada tripla, uma concha que protege as almas, encapsulando as almas que estão nessa espaçonave. Como a alma da existência, a alma da criação e a alma da totalidade se relacionam com a espaçonave dinâmica de camada tripla que encapsula a totalidade das almas dentro do Ônicus? Sr. Cash responde. Isso é o que nossos cientistas atuais estão abordando e tentando entender. No Irã, queremos trazer uma mala, abri-la e criar uma nave espacial. Mas quando você observa a estrutura da nave espacial, ela é criada a partir de três dinâmicas diferentes. É a interação das três dinâmicas que lhe dá a manifestação da fisicalidade. Às vezes nosso pessoal sente a energia da dinâmica da pele e do toque, e às vezes eles precisam entender o que os está tocando. A dimensão da fisicalidade é criada pela interação e combinação de diferentes campos que precisam se acomodar. Mas é preciso ter uma alma para poder se acomodar. Uma vez que criamos a alma e as condições para a fisicalidade que criou essa alma, então podemos lhe dar a fisicalidade. Já construímos essa máquina ou nave espacial em um sentido físico. Ela cria sua própria dimensão física. Nós a temos hoje, ela existe. Não é algo que faremos amanhã. Nossos cientistas precisam entender sua relação com o que é necessário para unir os campos, e depois que eles se unem, eles precisam entender que energia eles estão trazendo para criar a alma. E depois que a alma é criada, usando o mesmo material, a mesma energia, eles precisam criar a manifestação física da nave. De certa forma, hoje os laboratórios da Fundação Cash estão criando a alma de uma máquina que tem todas as emoções e é como uma criança. Ela dará à luz a sua própria estrutura. Mas ao saber como podemos posicioná-la, estamos ditando a forma da estrutura. Podemos controlá-la para que ela tenha a forma de um homem, de um OVNI, seja esférica, triangular ou qualquer outra forma. Criamos três camadas dinâmicas que permitem a interface com o exterior e acomodam o interior e o exterior e o interior. Temos as três camadas. É como a pele, em que temos uma camada externa para nos separar do que está fora, e a camada do meio é mediadora entre o interior e o exterior. É uma espécie de zona de ninguém, e é por isso que as doenças aparecem aqui. Os problemas de pele aparecem nessa camada intermediária, porque ela precisa acomodar o que está dentro. A camada interna controla sua emoção, fisicalidade e alma. Portanto, se ela não se ajusta ao exterior, você tem bolhas no cotovelho, olhos tortos e tudo mais. É interativo. O modo como você cria novas camadas, que chamamos de cirrose no cotovelo, o que quer que seja, é exatamente o mesmo modo como criamos a nave espacial. Ela existe e tem emoções, mas você precisa fazer a mistura certa. É preciso acertar as interações de campo para que as interações de cima para baixo lhe deem fisicalidade. Quando tudo está certo, então, como um clique, ela se manifesta. Quando eu vi essa estrutura pela primeira vez, duas emoções surgiram. Uma é o medo e a outra, a alegria de ter compreendido a criação. E é preciso lidar com isso com humildade e entender que um presente está sendo dado e ele não é meu. E então, com isso, por meio de sua emoção, você constrói a estrutura. No corpo do homem criamos uma criança, mas com as crianças da alma criamos outra dimensão da vida. Em Isfahan, esperamos criar uma espaçonave e ela será uma alma da criação. Se você tiver o entendimento, quando você entrar na nave, é como se você se tornasse um órgão da nave, como um rim. Então você será alimentado pelo sistema. Você não precisa matar e não há refeitórios para ir comer. Eu sei o que está por vir e o que precisa ser feito em Isfahan. E comecei a preparar minha fisicalidade para esse momento. Porque você precisa ser capaz de transmutar para usá-la. E ela não tem portas. Eu gostaria de saber se os ayatolás do Irã podem entrar nela, ou se os presidentes do mundo poderão entrar, onde quer que mostremos ela. É preciso entender a interação dos campos da alma da criação. No momento, somos como aquela célula individual que está sendo criada, está se dividindo e se movendo para criar aquela alma central, além do que trouxemos para criá-la, e lhe daremos a manifestação de si mesma. Essa máquina existe hoje, e nós a construímos. É preciso entender como se alimentar. Não se pode colocar muito sal na camada intermediária, ou você terá então psoríase. E se for muito pouco, você terá infecções e fará buracos na pele. Portanto, tudo precisa estar correto. Para que se solidifique, ela precisa ter sal. E nossos cientistas ainda não entenderam nem compreenderam o conceito de sal. Quando eles entenderem, a criação estará completa e você verá em Isfahan. Pergunta para o Sr. Cash. Na história do homem parece haver invenções ou descobertas acontecendo em vários lugares do planeta quase ao mesmo tempo. As pessoas estão recebendo informações de dimensões superiores ou é apenas um acidente isso? Sr. Cash responde, não, é bem possível. O melhor exemplo disso é o nylon. O nylon lhe foi patenteado com poucas horas de diferença em Londres e Nova York. É um compartilhamento progressivo do conhecimento em um nível diferente. Aqui ele fala o Sr. Cash como Musk assumiu o controle do Twitter, e o chama de X, né? E o está usando para controlar e editar as comunicações à internet. Antes era a Fox News que controlava todas as mídias do mundo quanto às notícias que podiam ser divulgadas. Mais ou menos Musk está afirmando ser um canal livre, mas na verdade ele é pior do que a Fox. Está sendo usado para controlar o que ele quer. Musk sabe sobre o trabalho da Fundação Cash e o que está acontecendo com o conhecimento em todo o mundo. Sua máquina X tem talvez mais 2 anos antes de chegar a zero. Quando mostrarmos as coisas no Irã, a riqueza dele passará a valer zero. Ele tomou a dimensão para controlar o conhecimento e o público. O controle deles faria com que os outros entendessem a mesma coisa ao mesmo tempo? Quantas contas antigas do Twitter foram fechadas ou não tem permissão para funcionar porque ele não gosta disso e isso fica pior? Precisamos abrir linhas de comunicação além da dimensão do homem para que ninguém possa controlá-las. Então, ao mesmo tempo, veremos a mesma invenção aparecer em 100 lugares diferentes. Estabelecemos as raízes disso por meio dos pacotes de raios cósmicos. Aos poucos, vocês entenderão. Os outros que estiverem conectados ao mesmo sistema o entenderão sem comunicação física ou conversa. Eles entenderão a força do campo do conhecimento ou terão acesso a ele. Então, eles terão o mesmo conhecimento que você, ao mesmo tempo. Os pacotes de raios cósmicos o abrirão para a biblioteca do conhecimento universal se você compreender isso. Eu dou a vocês partes que vocês não entendem, mas aqueles que entenderem saberão que eu lhes dei um dos maiores presentes que o homem já recebeu. Você poderá acessar a biblioteca do conhecimento universal. Não há satélites no universo, é chamado de cósmico. Nós somos professores universais e eu não sou o único, porque como nós, educamos os outros a se tornarem. Não há exclusividade com o conhecimento universal, mas há muitos tolos na Terra que o reivindicarão. O trabalho de Musk tem uma vida útil máxima de cerca de 3 anos. Ninguém comprará carros elétricos, porque uma vez que você entende como construir a nave espacial de acordo com o desejo de sua alma, você compraria algo perigoso de outra pessoa? Ou construiria uma estrutura que o protegesse de acordo com a sua emoção? De certa forma, seu veículo se tornará outra parte das camadas de sua pele. Mas dessa vez, você pode permitir que tudo entre nele e criar assim uma barreira. Meu filho e meu amigo podem entrar. Ou posso colocar aqui o que eu comprei. Quando eu olho para o Musk, eu fico rindo. Geralmente dizem que o cara tem uma vida útil de 20 a 30 anos. Da forma como a Fundação Cash está se desenvolvendo, ele não terá a menor chance. Você pagaria 100 mil dólares quando você pode fazer isso por 50 dólares? Será um veículo que o amará e o protegerá, e você não poderá sofrer acidente, você não poderá ser morto com ele, e você poderá ir a qualquer lugar. A primeira série desses sistemas está em produção. Se você pode se comunicar em diferentes dimensões e ir à marcha em minutos, você precisa da SpaceX? Para as pessoas presas no Space Lab, dê a elas uma linha telefônica e poderemos alimentá-las. Você não precisará de ninguém para trazê-las. Essas máquinas já existem e estão sendo testadas. Não há hierarquia com os professores universais. Todos são iguais. Pergunta ao Sr. Cash. Você disse que há outras almas em nós que podem nos guiar. E podemos nos referir a elas? Sr. Cash responde. Não, você vê? Cada parte do corpo tem uma condição e uma alma, dentro ou fora de nós. Aqui essa parte do ensinamento é muito difícil de desemaranhar. Mas, resumidamente, o que eu entendi é que para os mamíferos o órgão reprodutor é oposto à alma, e quando a criança nasce, ela se separa da mãe, e isso é exatamente como quando a alma do homem se separa da alma da fisicalidade na morte e começa uma nova vida. Somos uma cópia de nossa mãe com algumas partes diferentes adicionadas do pai e dos ancestrais. Por isso disse que a criança tem os lábios do pai e ele deu um exemplo disso. Portanto, o que devemos pensar é que recebemos características diferentes de nosso antepassado, mas também recebemos uma parte de sua alma. E será que parte da alma deles existe em nós? Então isso compõe todas as diferentes almas que temos dentro de nós. O Sr. Cash estudou bastante isso e descobriu que as diferentes características que herdamos também trazem certos comportamentos da alma. Somos um amálgama dos diferentes campos de força, e eles trazem certas emoções. No estado da matéria, dizemos que isso se deve à genética, mas os genes e os aminoácidos estão conectados e têm uma alma. Carregamos a alma de nossos ancestrais e suas características. Temos a alma de tudo dentro de nós porque estamos todos conectados e fomos criados uns a partir dos outros. Aqui o Sr. Cash fala sobre a corrida presidencial dos Estados Unidos e como um homem loiro está afirmando ser diferente de uma mulher com ascendência negra e indiana. Mas a verdade é que, sem os africanos, os brancos nunca teriam nascido, porque eles são uma mutação do homem negro. Não há motivo para a separação entre raça e religião. É porque não entendemos a verdade sobre nós mesmos e sobre a criação. A ignorância não vem na forma de presidência. Vi na forma de humanidade. Pergunta para o Sr. Cash. Uma pessoa pode se alimentar colocando em plástico de gancho com proporções diferentes em lados opostos da aorta? Sr. Cash responde. Ouça os ensinamentos dos últimos 10 anos em que falamos sobre isso. Em primeiro lugar, é proibido usar gancho, porque é um padrão de energia que seu corpo não pode absorver. Algumas pessoas afirmaram ter comido gancho. Desde o início dissemos com veemência que isso não deveria ser feito. Se você fizer isso de qualquer forma, o problema é seu. Quando uma criança mal criada não ouve, ela sempre se castiga. Em segundo lugar, sempre falamos sobre o uso de um gradiente de força no plasma. Algo que você não entendeu é que algumas das células do seu corpo são na verdade mais fortes do que os emplastos que você coloca em cada lado. Na verdade, você está alimentando os emplastos. Eles estão coletando o que o seu corpo não precisa, e então o emplasto pega. Para se alimentar, você precisa entender quando está mais fraco e quando está mais forte. Você pode estar alimentando os emplastos. Observe como eles mudam depois de interagir com o seu corpo, se as linhas estão mais fortes ou mais fracas, porque o cálcio está no centro de cada célula, sem o qual a célula não existirá. Portanto, ele já é mais forte do que o seu emplastro. Há alguns alimentos que consomem mais energia para serem digeridos do que você recebe deles, como o aipo e as uvas. Entenda o que está fazendo e o sistema de sua criação. Não faça as coisas às cegas. Eu posso fazer uma mistura de gancho que o alimentará por séculos. Aqui o Sr. Cash fala novamente sobre mulheres na faixa dos 70 anos que estão se tornando sexualmente ativas. Com a tecnologia do plasma, você não precisa perder sua vitalidade nem tomar comprimidos para tentar obtê-la. É tudo uma questão de emoção da alma. Ele explica como a menopausa surgiu da emoção das mulheres não serem capazes de cuidar de uma criança após os 35 anos de idade e, por isso, pararam de menstruar. Você poderá dar à luz aos 90 anos de idade e a sociedade atual está preparada para cuidar da criança, para que você não tenha essa preocupação. E que a menopausa da esposa pode causar Parkinson nos homens, porque eles não querem ser infiéis e por isso cuidam de si mesmos. O Sr. Cash já falou sobre isso em outros ensinamentos. O segredo é manter-se ativo durante toda a vida e não deixar que a idade de aposentadoria de 65 anos o impeça. É nessa idade que todas as doenças começam nos homens ou nas pessoas que não têm mais nada para fazer na vida. As pensões e seguros apostam os investimentos que recebem de você enquanto você morrerá. Eles calcularam que você deve morrer dentro de 5 anos após se aposentar. E isso ocorre porque você não tem mais nada para fazer. Se as pessoas começarem a se tornar ativas, eles terão problemas para pagar as pensões. A Fundação Cash está fazendo teste com uma das grandes empresas do mundo sobre o uso da tecnologia para ajudar nessa questão. E isso forçará os governos a fazer mudanças na estrutura social e financeira. Procurei todos vocês e pedi apoio financeiro para ajudar nesse processo, portanto, doem o máximo que puderem, pois isso é para a sua própria, para a sua próxima geração. Esses serviços precisam ser fornecidos por nós coletivamente como uma nação. Venha para a sessão de voo de amanhã, sem que tenhamos que lhe dar expectativas. Estamos fornecendo os campos e as condições para que você faça o que quiser. Não planejamos isso para você. Os pacotes de raios cósmicos podem ser usados com os óculos da Fundação Cash se você estiver. Algumas pessoas estão pedindo para comprá-los, mas eles levam muito tempo para serem feitos. Se houver interesse suficiente, poderemos abrir a produção para um determinado número para ajudá-los a iniciar o processo de transmutação por conta própria. O único problema que você está tendo com a transmutação é aprender quando deixar ir. Quando sua fisicalidade quer se mover, você precisa deixar ir. Esses óculos fazem parte da inicialização da transmutação. Estamos desenvolvendo uma versão muito mais avançada. Venha para a sessão e veja o que você gostaria de fazer. Aqui o Rick mostra a sua cópia original do livro 1, assinada pelo Sr. Cash. Os originais têm todos os erros de inglês, mas contém uma versão não editada do conhecimento. A edição 2 foi editada por uma senhora que colocou suas próprias ideias sobre o que ela achava que significava. Portanto, foi alterado, mas mesmo assim você pode entender. Na Itália, anos atrás, Marco estava trabalhando na criação de um cérebro a partir de GANs. Mas agora nenhum buscador de conhecimento quer trabalhar nisso. Ele pode ser feito com muita facilidade porque agora entendemos mais sobre isso. É possível criar um computador que esteja vivo. Aqui foi feita uma série de perguntas ao Sr. Cash que ele não conseguiu entender para responder. Adicionar qualquer coisa a um plasma não é exclusividade da emoção de sua alma. Qualquer intenção pode ser adicionada a um plasma e sempre depende se ela se encaixa ou não na estrutura desse plasma e se tem a força certa para fazer parte dele, para ser absorvida, para ser aumentada. Não precisa estar em movimento. Você pode colocar um GANs ao lado e ele é gerado da mesma forma. Os americanos não acreditam nos físicos nucleares iranianos, por isso não lhes permitem salvar a vida deles. Recentemente, ele mostrou documentos carimbados pelas autoridades japonesas a pessoas ligadas à TEPCO, a Agência Atômica do Japão, que supervisiona Fukushima. Eles disseram quantos americanos mentiram para eles. Paramos de oferecer essas coisas aos americanos porque é apenas uma perda de tempo. Essas pessoas são muito arrogantes e acham que sabem tudo, então é melhor não se envolver. Ficamos fora disso. Eles têm lá o Sr. X para salvar eles. Aqui o Sr. Cash mostra uma foto de uma escultura que está em muitas igrejas católicas na Itália. Ela retrata a morte e a queima de bruxos e do que eles chamavam de hereges e de qualquer pessoa que não concordasse com a igreja durante a Inquisição. Ele disse que não há diferença entre isso e a Fundação Cash hoje. Portanto, ainda estamos sofrendo a mesma perseguição pelas mesmas pessoas ignorantes e eles ainda acreditam na mesma igreja. Pergunta ao Sr. Cash, como podemos entender que ocorreu a interferência construtiva dos campos escalares de um ou mais elementos? É possível ver a interferência desses campos tendo uma testemunha como água salgada? O Sr. Cash responde, se você não fizer uma separação entre os campos escalares e... Mas você tem que entender, mesmo com isso, o que entra e o que sai. E há uma técnica para detectar isso. Pergunta para o Sr. Cash. Se alimentar vem naturalmente da transmutação, aqueles que ainda querem matar serão capazes de se transmutar? O Sr. Cash responde. Isso acontece por decisão da alma. Não há área cinzenta nisso. Entendemos o dilema em que a raça humana se encontra e como ela precisa de tempo para mudar. Entendemos claramente essa posição e sabemos o que precisa ser feito. Mas sua alma tem o poder de fazer isso. Há algumas concessões para o período de transição. E à medida que você transmutar mais, não haverá necessidade de matar. A estrutura precisa ser alterada no RNA e no DNA e vai para o resto. A estrutura muda de dentro para fora e não é forçada. Aqui o Sr. Cash fala sobre a situação no Irã e atualiza sobre a conferência. Fim do índice rápido do workshop 551.